quem não pode errar. Pega a visão. Quem não pode errar. Oh. Quem não pode errar. Quem não pode errar. Salve quebrada, cê entende o dialeto. Nós corre pelo certo e manda o papo reto, minuciosamente, igual um médico, habilidade na vivência. Isso é um mérito, sigo minha caminhada, sem brecha, sem mancada. Sete de janela no sistema, sem dar rata. Como a espada é a palavra, nego, não vacila na quebrada. Tem uns pico que não sei qual que é, qual que pá. Tanta mulher solteira, pra que talaricar? Malandro, fake, pede break. Esse pitbull tá parecendo o Less. E as ruas tem sua conduta, tá entendendo meu truta? Vai pensar que tá ovo, os moleque tão só de fura. Jamaica, Kingston, LA, Compton, do Caluques ao Capão, complexo do alemão, pega a visão. Fechados, moleques são bolados e põe ódio no barraco. É fato, aliado, nós não manda recado. Pega a visão, malandrão, pau no gato. Nós chega pra somar, jamais pra atrasar. Zé pro vinho, me erra, é isso mesmo, pode pá. Respeito, proceder, humildade, amizade. Cê tá com os caras certo, não se cria falsidade. Nós é a mesma batida, os meninos é sino, contagia, disciplina, mais as ruas tem sua conduta, tá entendendo meu truta? Vai pensar que tá uva, os moleque tão só de fura. Jamaica, Kingston, LA, Compton, Coab, quebrada, mesma visão. Quem não pode errar?